Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade às nossas devocionais. Hoje, em particular, vamos ler o segundo livro de Reis, no capítulo 8. Segundo livro de Reis, no capítulo 8. É um capítulo simples de compreender. Trata de algumas questões como a restauração dos bens da Sunamita, Eliseu e o rei da Síria, e o reinado de Acasias, rei de Judá. Basicamente, com uma lição: o juízo de Deus. O texto vai trabalhar basicamente isso, o juízo do Senhor. Então é importante que nós tenhamos em mente sempre isso. Nós vimos o capítulo 7, agora vamos ver o capítulo 8, mas antes disso, vamos verificar, irmãos, uma mensagem que o pastor Paulo Bueno nos mandou, que está em Marcos capítulo 8, 32 e 33. E o título é Pensando como Deus. Em Marcos capítulo 8, 32 e 33, Pedro reage fortemente ao ouvir que Jesus iria sofrer e morrer. Movido por amor e confusão, tenta dissuadir o mestre, mas é repreendido com firmeza: afasta-te de mim, Satanás. Jesus identifica na fala de Pedro uma tentação real, a de evitar a cruz. Essa cena é profunda. Pedro não estava sendo mal intencionado, apenas não compreendia os caminhos de Deus. Ele queria proteção, vitória e glória sem dor. Mas Jesus revela que o plano do Pai incluía o sofrimento necessário para a redenção da humanidade. Também nós, muitas vezes, desejamos apenas os caminhos fáceis, as respostas rápidas, a fé sem renúncia. No entanto, Deus nos chama a confiar mesmo quando a lógica humana falha. Pensar como Deus é confiar que seu propósito se cumpre até na dor. A verdadeira fé não foge do sacrifício, mas abraça a vontade divina com confiança e obediência. Esse é o desafio de todo discípulo: ver a vida com os olhos do reino. O autor que lhe geralmente manda, são dois autores que ele geralmente manda. Esse é do autor A.C. Barrow. Agora nós vamos ler o capítulo 8 do segundo livro de Reis. Diz assim o texto: Eliseu havia prevenido a mãe do menino, cujo filho ele ressuscitara: levanta-te, parte com a tua família e vai morar onde puderes, no exterior, pois Yahvé determinou para essa terra um tempo de fome que durará 7 anos. A mulher seguiu a orientação do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo de 7 anos, ela retornou da terra dos filisteus e foi fazer um apelo ao rei por sua casa e seu terreno. Ora, o rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: Conta-me todos os prodígios realizados por Eliseu. Enquanto Geazi estava justamente contando ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de retomar a posse de sua casa e propriedade. Então Geazi exclamou: Senhor meu rei, aí está a mulher, e aí está seu filho que Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou todos os fatos. Então o rei mandou que um eunuco a acompanhasse e ordenou a esse que lhe seja restituído tudo o que lhe pertence e todos os rendimentos do terreno desde o dia em que deixou a terra até agora. Irmãos e irmãs, assim como na abertura devocional, quero reforçar que algumas provações e aflições que nos sobrevêm devem nos fazer refletir sobre nossa lealdade para com Deus. Se estamos de fato e no dia a dia vivendo segundo a palavra de Deus. O povo do Reino do Norte deveria ter reconhecido a fome como uma maldição. Também vou utilizar como um juízo de Deus, uma punição de Yahvé, segundo a aliança enviada contra os filisteus por causa de seus pecados. Isso teria evitado muitos problemas e tristezas irreparáveis no futuro. Irmãos, então nós temos que entender isso, em primeiro lugar, e basicamente a tônica desse capítulo, que Deus manda o seu juízo. E muitas vezes ele nos afasta de um determinado lugar e diz: sai daqui, porque haverá grande fome. E fome de um período de 7 anos. Muitas vezes o Senhor está nos retirando de um lugar e nos fazendo ir para outro por causa dessa fome. E essa fome, irmãos e irmãs, pode ser uma fome espiritual. E o Senhor nos livra da causa da fome, no caso aqui, era o pecado dos filisteus. Ele nos afasta da causa da fome e nos afasta do juízo que ele estabelece, gerando essa fome. Então, se você tem passado essa fome espiritual ou outras formas de fome, tenha certeza que o Senhor, e você tem mantido fidelidade, se você tem mantido a fidelidade ao Senhor e está passando por uma situação onde Deus te desloca, onde Deus te diz para se afastar, é bem provável que Deus esteja livrando você. É um livramento do juízo que ele vai estabelecer na casa dele e também na sociedade. Preste bem atenção nisso. O Senhor te livrando da fome que te cerca e te livrando do juízo que ele estabeleceu para aqueles que geraram essa fome por causa da sua falta de comunhão com ele, por causa do pecado que subiu até as narinas do Senhor, e o Senhor pode estar permitindo uma situação onde você tem que se deslocar para que você fique longe dessa fome, mas depois ele vai providenciar, depois de 7 anos. 7 é um número de completude, é um número completo. Sempre eu gosto de lembrar, porque em 6 dias Deus criou todas as coisas e no sétimo ele descansou. Então, representa em toda a Bíblia, você vai ver uma série de situações onde o sete representa um período completo. E o Senhor muitas vezes está nos livrando nesse período completo de tribulação e de fome. No primeiro momento, isso parece desconfortável, porque você tem que mudar, muitas vezes de lugar, você tem que mudar uma série de situações na sua vida que te deixam desconfortável. Mas isso tudo é para que você fique livre dessa situação de juízo dele. E depois que se completa o tempo, 7 anos, tempo completo, ele mesmo vai proporcionar que você retome a sua posse aqui, se for espiritual, você retome sua vida espiritual, ou emocional, ou material, e você voltará à sua casa, à sua propriedade. Faça adequação disso para a sua vida espiritual e emocional. E o Senhor vai providenciar que alguém lhe acompanhe e ordene que lhe seja restituído tudo que lhe pertence e todos os rendimentos do terreno desde o dia que deixou a terra. Aqui, no caso da terra, é restituição do rendimento, mas no caso espiritual, emocional, é a restituição da sua posição em Deus. Você vai receber a restituição daquilo que Deus te livrou durante um tempo, porque ele estabeleceria um juízo, mas ele vai restituir tudo a você. É por isso que ele providenciou para a mulher e os seus descendentes, é por isso que ele providencia para nós, que nós creiamos nisso. Não há cruz que não redunde na glória do Senhor. E eu posso dizer de outra maneira, não há glória nem coroa que nos está preparado sem cruz. Não há vida espiritual, não há avivamento, não há discipulado, não há vida com Deus sem passar pela cruz. Esse tem sido um grande dilema que nós estamos enfrentando, porque só se prega aquilo que a pessoa, hoje em dia, só se prega aquilo que a pessoa vai receber, o que ela vai ganhar em Deus. E as pessoas gostam de saber o que elas vão ganhar em Deus, mas nem sempre se anuncia que nós teremos também que passar pela cruz, ou seja, seguir a Jesus. Também faz com que nós digamos ou cantemos o que diz um hino que vai reforçar essa ideia, que nós precisamos passar pela cruz. Nós estamos crucificados com Cristo. E já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E se eu vivo, então, pela fé em Cristo, eu tenho que estar preparado para a cruz. E depois da cruz, a glória eterna. Aleluia. Agora o texto dá prosseguimento a partir do versículo 7, com Eliseu e o rei da Síria. Certa ocasião, Eliseu foi a Damasco. Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente. Quando disseram ao rei: o homem de Deus está na cidade, Então o rei ordenou a Azael: toma contigo um presente, vai ao encontro do homem de Deus e consulta o Senhor por meio dele, para saber se ficarei curado dessa enfermidade. Azael partiu ao encontro de Eliseu e levou como presente tudo que havia de melhor em Damasco, uma carga de 40 camelos. Veio, pois, a presença dele e disse-lhe: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me para perguntar se ele vai recuperar-se da doença que o aflige. Eliseu lhe respondeu: vai e dize-lhe, certamente tu sararás. Porém, Yahvé também revelou-me que de fato ele morrerá. E Eliseu ficou olhando fixamente para Azael, até deixá-lo constrangido. Em seguida, o homem de Deus começou a chorar. Então lhe questionou Azael: por que meu senhor está chorando? Eliseu respondeu: porque sei de todo o mal que farás aos israelitas, incendiará suas fortalezas, passará o fio da espada seus jovens, despedaçará suas crianças e rasgarás o ventre das mulheres grávidas. Ao que contestou Azael: quem é teu servo, que é apenas um cão, para fazer algo tão poderoso? Eliseu respondeu: Yahvé mostrou-me que tu serás rei da Síria. Então Azael se despediu de Eliseu e voltou ao seu senhor, o qual lhe indagou: o que Eliseu te declarou? Ele respondeu: disse-me que certamente te recuperarás. No dia seguinte, entretanto, Azael pegou um cobertor, molhou-o bastante, com ele sufocou o rei até matá-lo, e assim Azael tornou-se rei da Síria. Mais um relato de juízo. Um relato de juízo com relação a Ben-Hadad e uma nova colocação para Azael. Irmãos, esse capítulo é um capítulo da história de Israel, está entre os livros históricos, mas ele é extremamente, notoriamente, um livro que fala sobre juízo, sobre a justiça de Deus. Isso nos faz pensar no julgamento final, no juízo final. Então, ninguém escapará do juízo de Deus. Não é um texto profético, não é um texto apocalíptico, de primeira mão, mas é um texto que fala sobre o juízo. E isso nos faz pensar: quando vier o juízo do Senhor, haverá cura por um lado, mas morte por outro. Muitos se sentirão curados, mas imediatamente após morrerão pelas mãos do próprio Senhor. Quando Jesus voltar, quem estiver nele sarará, e quem não estiver com ele morrerá. No versículo 16 diz assim: no quinto ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, sendo ainda Josafá rei de Judá, Jeorão, seu filho, começou a reinar em Judá. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia procedido, porquanto havia se casado com a filha de Acabe, e praticou o mal, o reprovável aos olhos do Senhor. Contudo, o Senhor não quis destruir Judá por causa de Davi, seu servo, porque havia prometido a ele que manteria para sempre uma chama acesa entre os seus descendentes. Aqui sim, todo o texto que fala isso está apontando para o Messias que veio e o Messias que voltará. Versículo 20 diz assim: durante seu reinado, os edomitas se rebelaram contra o domínio de Judá e proclamaram um rei para si. Só uma curiosidade: os edomitas são descendentes de Edom e são descendentes de Esaú. Versículo 21. Por esse motivo, Jeorão atravessou Zair com todos os seus carros de batalha. Lá os guerreiros de Edom cercaram Jeorão e os comandantes dos seus carros de guerra, mas ele os atacou durante a noite e rompeu o cerco inimigo. O seu exército conseguiu bater em retirada para suas tendas. Até esses dias, Edom continua independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Libna também proclamou a sua independência. Os demais atos de Jeorão e toda a história que se passou estão escritos no livro das Crônicas de Judá. Lembrando você também que Judá trata do Reino do Sul. Jeorão repousou com seus pais e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, e seu filho Acasias reinou em seu lugar. No 12º ano, agora vamos falar sobre o reinado de Acasias, rei de Judá. No 12º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, começou a reinar em Judá. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou um ano em Jerusalém. O nome da sua mãe era Atalia, neta de Onre, rei de Israel. Ele andou nos caminhos da família de Acabe, ou seja, foi pecador. Acabe, marido de Jezabel, que também fez o que é pecado aos olhos de Deus. O Senhor, porquanto casou-se, aos olhos de Deus, o Senhor, porquanto casou-se com uma mulher da família de Acabe. Vou ler o 27 novamente. Ele andou nos caminhos da família de Acabe e também fez o que era pecado aos olhos de Deus, o Senhor, porquanto casou-se com uma mulher da família de Acabe. Acasias aliou-se a Jorão, filho de Acabe, e partiu para Ramote-Gileade guerrear contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. O rei Jorão retornou a Jezreel para tratar dos seus ferimentos sofridos em Ramote, quando lutou contra Azael, rei da Síria. Acasias, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, que se recuperava dos seus ferimentos. Louvado seja Deus por mais um capítulo da palavra do Senhor. Começando pelo final, nós temos o reinado de Acasias, rei de Judá, e foi um reinado que desagradou a Deus. E como desagradou ao Senhor, o Senhor estabeleceu o seu juízo. E eu estou reforçando isso para pregar uma palavra que as pessoas não querem ouvir, mas eu tenho que dizer: o juízo final virá, e quem estiver em Deus, aleluia, porque será salvo, mas quem não estiver em Deus será condenado, já está condenado desde agora. Anteriormente, o texto fala sobre o reinado de Jeorão, rei de Judá, da mesma maneira. Eliseu e o rei da Síria, com um dito profético, uma palavra profética, que também fala sobre juízo. E geralmente nós ficamos com os textos, irmãos e irmãs, mais saborosos, como os Salmos, os Provérbios, os Evangelhos e tudo mais. Mas nós temos que saber que, assim como o juízo do Senhor aconteceu lá em Israel, aconteceu com o rei da Síria, aconteceu com Jeorão, rei de Judá, aconteceu com Acasias, rei de Judá, um dia, e está próximo, o juízo do Senhor virá sobre toda a humanidade. Quem crê será salvo, e quem não crê já está condenado. E no início do capítulo, mas finalizando essa devocional, creia, meu irmão, minha irmã, que nós seremos restaurados. E se você estiver passando por uma luta terrível e estiver se sentindo desconfortável e estiver perguntando para o Senhor por que eu fui deslocado de um lugar para o outro, por que eu perdi meus bens, por que eu perdi minhas posses, ainda que essa posse seja espiritual, eu quero lhe dizer, o Senhor restaurará e restituirá toda a posse espiritual e a sua vida voltará a ser um regozijo na presença do Senhor. Se for uma posse emocional e você estiver se sentindo sozinho, isolado, abandonado, eu quero lhe dizer, o Senhor há de restaurar toda a sua posse emocional, toda a propriedade emocional, você receberá do Senhor. Tudo aquilo que você perdeu lhe será restituído, diz a palavra. Tudo que pertence a você emocionalmente, tudo que pertenceu a você lhe será restituído. Aleluia! E finalmente, meu querido irmão, minha querida irmã, se é de ordem material, também o Senhor está pronto a restituir todas as coisas. E aqui eu quero me juntar então ao coral que nós temos tido acerca das posses e do que Deus está preparando, a posse material. Se você está passando por um assalto e você olha para a sua própria história e diz, olha, eu possuí, não possuo mais. Eu quero lhe dizer, o Senhor está pronto a lhe restaurar todas as coisas. O nosso Deus é um Deus capaz de restaurar todas as coisas. Na devocional de abertura foi dito isso. A verdadeira fé não foge do sacrifício, abraça a vontade divina. Com confiança e obediência. Esse é o desafio de todo discípulo: ver a vida com os olhos do reino de Deus. E se você olhar para a vida com os olhos do reino de Deus, você se regozijará e se alegrará, porque você sabe que tudo lhe será restituído no campo espiritual, no campo emocional, no campo material, no campo relacional, relacionamentos, você terá restituído um relacionamento que lhe abençoará muito. Você que se sente viúvo, você que se sente solitário, você que se sente realmente sozinho, abandonado, o Senhor está pronto a restaurar e a restituir todas as coisas como fez com aquela mulher. Que Deus te abençoe e que essa palavra venha dar você ânimo e força para continuar no Senhor. Tão somente fuja daquilo que desagrada a Deus para que você não venha a passar pelo juízo que o rei da Síria, Ben-Hadad, passou, nem Acasias, rei de Judá, que você não passe por isso, aquilo que Jeorão também passou. Essa palavra que eu tenho para vocês nessa hora em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão poderosa do Espírito Santo seja sobre nós. E sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém. Eu não mencionei, mas quero mencionar a questão das cidades, dos países. Estamos falando com 20 países. A missionária Vivian Lopes tem nos colocado em contato com 20 países. Então, você, meu irmão, minha irmã, saiba que sobre a nossa terra haverá restauração e nós vamos viver uma nova terra, e sobre o nosso país também, nós vamos viver na Jerusalém Celestial, um novo céu e uma nova terra. Não permanecerá sempre assim. Se você olha ao seu redor e vê tudo tenebroso, eu quero dizer que isso vai passar, porque o Senhor tem um plano de restauração para todas as pessoas e para todos os lugares. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.